Nosso Senhor do Bom Fim. Ô Bahia, pede a Oxalá por mim. Baiana da saia arrendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro sambando no candomblé. Baiana da saia arrendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro sambando no candomblé. Ô, Bahia, Bahia do Nosso Senhor do Bom Fim. Ô, Bahia, pede a Oxalá por mim. Baiana da saia arrendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro sambando no candomblé. Baiana da saia arrendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro sambando no candomblé. Ô, Bahia, Bahia do Nosso Senhor do Bom Fim. Baiana da saia arrendada, tabuleiro de acarajé. Baiana tá no terreiro sambando no candomblé. Baiana da saia arrendada.